sutil, soltando fumaça. Vou fazer fumaça e é da massa. Vou soltar na sua cara, eu vou fazer fumaça e ela passa. Vai parar na sua cara, eu vou fazer fumaça e é da massa. Vou soltar na sua cara, eu vou fazer fumaça e ela passa. Vai parar na sua cara. O povo choca, eu legalizo qualquer toca. Solta fumaça, é o aviso que sufoca. Só a maloca, os careta em toca. Dizem que o rap é o som que até o capeta toca. Se toca, fumo do bom é pra já. Babilão vai queimar e o beck a mente moca, estoca. Cada dia eu tô mais cabeção, ouvindo reclamação dos duroca, vacilão, dando pala na fala. Desce e atrapalha, é fumaça na sua cara. Seu neurônio até falha, talha é o THC, então saia da frente, caspaia, semente então faia. Taca fogo nesse entorpecente, não maia. Minha mente sabe ser ciente, metralha. Fumaça na cara do presidente, canalha. Doente atralha, olhos do oriente se espalham, os pentes se encaixam. Os homens não anotaram, vários corpos mortos e os nomes nem anotaram. O beck do defunto com certeza eles fumaram. Yeah, yeah, yeah. Porque eu vou fazer fumaça e é da massa. Vou soltar na sua cara, eu vou fazer fumaça e ela passa. Vai parar na sua cara, eu vou fazer fumaça e é da massa. Vou soltar na sua cara, eu vou fazer fumaça e ela passa. Vai parar na sua cara. Se tu tiver rachixe, põe nela. Acende a vela, que é pro neurônio chapar. Diz aí que eu tô na sequela, mas é balela, maluco, para de viajar. Fumaça de existência, se os homens vêm nós gela. A situação é tensa no centrão ou na favela, na avenida ou na viela, minha vizinha até apela. Quando sentiu o almoço tio invadindo a casa dela. Infantil com suas mazelas, o tio se descabela. Não curtiu o maconheiro com sua filha na capela. Quem viu até deu trela, mas tô pouco me fudendo. Acordo cedo, acendo um e saio louco no sereno. Faia, faia, Babilão pra libertar a minha mente. Não é da paia, é do bom pra te deixar inconsciente. Lares, preconceitos, efeitos são ao contrário. Otário que é aceito, eleito como presidente, descrente. Que no geral tudo tá bem, mas eu fumo natural, lá vem. O peso do caralho já tem, mas não atrapalha o meu trabalho, tá zen. Vou fazer fumaça e é da massa. Vou soltar na sua cara, eu vou fazer fumaça e ela passa. Vai parar na sua cara, eu vou fazer fumaça e é da massa. Vou soltar na sua cara, eu vou fazer fumaça e ela passa. Vai parar na sua cara. Vou fazer fumaça que é da massa. Vou soltar na sua cara, eu vou fazer fumaça e ela passa. Vai parar na sua cara, eu vou fazer fumaça.